Estão se fazendo nada já. Gente, pauta frequente, é juventude delinquente. Espera, se eu me revelo marginal é porque eu sou poeta visceral da marginal de Santo Amaro. Isso é cacique, se identifique. Precisamente lá na M, Boemirim reside. Histórias que não se apagam com o tempo. Frequência alternativa foi meu berço. Hoje agradeço, o coração pulsa enquanto busca a renovação da inquietação, da sua evolução. E é meu pulmão que repulsa alienação e acomodação enquanto o Paulo do refrão. Cheguei até aqui, café que não tem fim, sem parar. O sonho não morreu, ele me escolheu pra cantar. Cheguei até aqui, café que não tem fim, sem parar. O sonho não morreu, ele me escolheu pra cantar. Contabilize tudo, veja os prós e os contras. E não fazer das contas, seja ponta firme e sincero consigo mesmo. Tá pronto pra fazê-lo, tem muito mais beleza ou pesadelo. Pesa cada decisão sensata, é como murro em ponta de faca pra quem dá tudo e não recebe nada. É seu caminho, é sua história, então de olho aberto. É negativa a influência, então saia de perto. Tô perto de conquistar um novo sonho bom. Tô perto de pôr pra tocar o meu novo som. Esperto pra que meu beat não saia do tom. E aberto pras influências que alteram meu dom. Pra cantar, salve, salve, salve. Pra cantar, salve, salve, salve, salve. Sejam bem-vindos.